os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E a partir de agora, você vai ouvir os maiores sucessos desde os anos 60. Os destaques de hoje... Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with... Em 1951, ganhou um concurso de talentos no H-1 Theater, na cidade de Atlanta, capital do seu estado, Georgia, o que lhe permitiu gravar seu primeiro disco pela gravadora Victor antes de se unir à RCA. Um compacto que não provocou nenhuma mudança em sua vida artística. Ele, a esta altura, estava lavando pratos em uma lanchonete ligada a uma estação de ônibus. Teve a oportunidade de gravar um segundo compacto que igualmente não lhe trouxe maiores perspectivas. Mesmo assim, tinha montado uma banda própria para apresentações ocasionais à noite. Little Richard, Whip It Up. I'm on a rip it up. Riffing, What Becomes of the Broken Heart. 1966. Esta é só pra você. Christie, Two-Face Had Eye. 1963. Yeah. O que era para ser apenas uma grande gozação acabou se tornando um sucesso, pois os Monkees tinham talento. O seriado de TV tornou-se um clássico dos anos 60 e a banda emplacou diversas músicas nas paradas de sucesso, algumas compostas por Carole King e Neil Diamond. I Am a Believer, Last Train to Clarksville, A Little Bit Me, A Little Bit You, além do tema de abertura. Apesar de terem revelado que não havia realmente tocado em muitas faixas dos seus discos, colocando sua competência musical em jogo, fizeram boas apresentações ao vivo, inclusive na abertura dos shows de Jimi Hendrix. Chegaram a participar da turnê que Hendrix fez pelos Estados Unidos, mas durou pouco tempo. Todos concordavam que eles não combinavam muito. Monkees, I'll Be True to You. You had a love of your own, and now that is gone. I'll be true to you, yes I will. I'll be true to you, yes I will. I won't look twice. So clear to me, the way to go is easy to see. My heart is sure you're the girl I'm waiting for, and I'll be true, yes, I'll to you. Yes, I will. Yes, I will. Same and love was just a game for having fun. But when I looked at you, I knew that I was wrong and that I really could belong to only one. I'll be true to you, yes I will. Every dream that you had, I'll fulfill. I never promised this to anyone before, but I'll be true, yes, I'll to you. Yes, I will. I'll be true to you. Never promised this to anyone before, but I'll be true, yes I'll be true, yes I will, yes I will, yes I will. Carl Douglas, Kung Fu Fighting. 1974.

Caixinha de Surpresa. Foi formado em 65 em Los Angeles. Jim Morrison e Ray Manzarek faziam projetos juntos na escola de cinema quando começaram a se interessar pela música. Depois de tocar com Rick and the Heavens, eles conheceram Rob Krieger, um guitarrista de blues de Chicago. John Densmore, o baterista, se juntou logo em seguida. O nome da banda foi tirado de um livro de Aldous Huxley, The Doors of Perception, As Portas da Percepção. Passaram um ano compondo canções e escrevendo letras. Começaram seus shows. No início, Jim Morrison cantava de costas para a plateia, mas sua timidez foi superada com a ajuda de drogas como LSD, que o deixavam bastante à vontade em cima do palco. Doors, Hello, I Love You. 1967. Hello, Blondie, Call Me. 1980. Woman. 1980. Dedicada a você. After all, I'm forever in your debt.

Phil Collins, Always. Dreams will all come true. Being here with you in time will fly. Just an hour, and not for just a day. No, not for just a year, but always. Days may not be fair. That's when I'll be there, always. Not for just an hour, no, no, not for just a day. No, not for just a year, but Sonia, you'll never stop me from loving you. Everlast, What's Like. 1998. Peace.